Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Musicália. Hoje é quarta-feira, estamos a 2 de março de 2011 e às 20h50 damos início a mais um Musicália, hoje sobre os Mecano. Este grupo hispânico que marcou a La Movida Madrileña surgiram em 1981. Lançaram no ano seguinte o seu primeiro álbum. Integrantes, José María Cano e Ignacio Cano, com a vocalista Ana Torroja. Três membros, um grupo, 12 anos de história e muitos sucessos. Surgiram, como disse, em 1981 e duraram 12 anos, nos quais fizeram inúmeros espetáculos por toda a América Latina, Espanha, França, Itália, Portugal e os Estados Unidos também. No México marcaram também presença, mas pouco se sentiu a presença dos Mecano. E os seus singles, apesar de num país que fala castelhano, não tiveram tanto impacto assim. Separaram-se temporariamente em 1993 por divergências. Reuniram-se 5 anos depois, no ano de 1998, mas este seria também o ano em que se separariam definitivamente. Todos seguiram as suas carreiras a solo. O grupo surgiu em 1981, como disse, e marcou a La Movida Madrileña. Primeiro com o sucesso Hoy No Me Puedo Levantar. Primeiro single, primeiro tema no top de espanhol e o primeiro grande sucesso dos Mecano. Rapidamente este sucesso se expandiu à América Latina, Argentina, Venezuela, Brasil, Bolívia. Foram países que receberam muito bem os Mecano, que rapidamente, em digressão, rumaram até ao lado de lá do Atlântico. O maior sucesso, ou um dos maiores sucessos dos Mecano, dá pelo nome de Maquillaje, um tema que ainda hoje vai tocando nas rádios. Aliás, este foi um dos temas que chegou inclusive a Portugal, também do seu primeiro trabalho, Mecano. Em território luso, os Mecano fizeram-se ouvir, sobretudo com Barco Avenues, com Maquillaje e com Hijo de la Luna. O grupo teve um tema a concorrer para o Festival Eurovisão da Canção, no ano de 1986, mas a TVE optou por um outro grupo. No ano de 1993, divergências no grupo fizeram temporariamente separá-lo. Em 1998, reuniram-se para gravar mais um álbum, mas acabaram mesmo por se separar. Ana Torroja já havia seguido uma carreira a solo promissora. No ano de 1997, lançou o seu primeiro trabalho discográfico. Vamos ouvir precisamente Hoy No Me Puedo Levantar e Maquillaje. São os dois primeiros temas que vai poder escutar nesta noite. Fatal, toda la noche sin dormir, Na década de 90, os Mecano tiveram um decrescendo de sucesso. As divergências no grupo começaram e em 1993 o grupo anunciou temporariamente a suspensão da sua existência. Em 98, 5 anos depois, reuniram-se para lançar um último trabalho, separando-se depois em efetivo. Na altura, já Ana Torroja tinha uma carreira a solo que começava a dar sinais de ser bem sucedida e, efetivamente, foi muito bem sucedida. Vamos ouvir um dos mais bem-sucedidos temas deste grupo, Barco Avenues, um tema que ainda hoje vai tocando aqui e ali nas estações de rádio. Esta Chico es una joya é o tema que se segue depois de Barco Avenues, um tema do segundo trabalho deste grupo hispânico. Vamos ouvi-los a partir de agora. Finalizamos esta edição de Musicália com dois temas. O primeiro, de 1997, a solo de Ana Torroja, que nos traz o tema Puntos Cardinales. Para fechar mesmo a edição de hoje, vamos ficar com um dos mais bem-sucedidos temas do grupo Mecano. Em 1986 lançaram o single Me Cuesta Tanto Olvidarte, uma música que teria concorrido ao Festival Eurovisão da Canção daquele ano, se a TVR não tivesse selecionado o tema dos Cadillac. É assim que fechamos a edição de hoje do Musicália. Eu volto amanhã para mais músicas pouco conhecidas de artistas bem renomeados. Fique bem, boa noite. Já a seguir, Dima Tinteleira atrás de Portugal de Nazarés. se calvo de tanto recordar. Y ese algo que soy yo mismo es un cuadro de bifrontismo que solo da una faz. La cara vista es un anuncio de señal. La cara oculta es la resulta de mi idea genial de echarte. Me cuesta tanto olvidarte. Me cuesta tanto olvidarte. Me cuesta tanto olvidar 15.000 encantos. Es mucha sensatez. Y no sé si seré sensato, lo que sé es que me cuesta un rato hacer cosas sin querer. Y aunque fui yo quien decidió que ya no más, y no me cansé de jurarte que no habrá segunda parte, me cuesta tanto olvidarte. Me cuesta tanto olvidarte. Me cuesta tanto. Y aunque fui yo quien decidió que ya no más, y no me cansé de jurarte que no habrá segunda parte, me cuesta tanto.